me, Senhor, confio em Ti. Escute o meu clamor, sei que estás aqui. Posso sentir Suas mãos me tocar. Sentir a Tua mão, no Teu agir a dor transforma em alegria. Quando agem os problemas se desfaz, os inimigos da minha alma se desviam. No Teu agir eu vejo o mar se abrir, também vejo o gigante ir ao chão. Deus fez Davi um vencedor. No agir o povo de Israel passou. No agir Jacó foi abençoado. Paulo e Silas louvaram ao Senhor. No agir Lázaro saiu pra fora. Porém Jó também abençoou. No agir Deus olha e te vê. Ele age por você. Ele tem a chave da vitória. O controle está em Suas mãos. Deus está agindo por você. Acredite, acredite. Ele tem a chave da vitória. O controle está em Suas mãos. Deus está. Posso sentir a Tua mão, no Teu agir a dor transforma em alegria. Quando agem os problemas se desfaz, os inimigos da minha alma se desviam. No Teu agir eu vejo o mar se abrir, também vejo o gigante ir ao chão. O leão não sente fome, o sol para. Deus fez Davi um vencedor. No agir o povo